Deus te examinar. Ele entende o teu choro, te decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem o não a seu dispor, tem o sim a seu favor. Te atende no seu quarto, de joelhos a orar, no silêncio da sobre a morte a tua vida, ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinado tempo para a sua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abrace o seu milagre. Se o recurso todo acabou, somente pela graça ele te examina. Vai confundir os homens por amar você. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Deixa Deus te examinar, ele entende o teu choro, te decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem um não ao seu dispor, tem um sim ao seu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar. No silêncio das palavras que não sabe expressar, o segredo é confiar, é saber que ele é o teu Deus. Sobre a morte a sua vida, ele estabeleceu. Impossíveis para